Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sentado na praça da igreja, vejo seu rostinho lindo na janela do seu apartamento. Você que tem toda a monotonia. Muito bem, 17 horas e 14 minutos na programação da nossa rádio RCI FM 98.5. Hoje tem mais um programa especial, mais um programa de homenagem, mais um programa escolhido aí pelos leitores do bregablog.com em parceria com a rádio RCI FM. Você votou e Adelino Nascimento é homenageado de hoje. Interessante que ele teve 42% dos votos, ou seja, 40 votos, né? Não, 28 votos, que diga. O Zé Ribeiro teve 34% e Franquito Lopes 24%. Então, homenageado de hoje é ele, Adelino Nascimento. Vamos começar aqui com a sua biografia. Adelino Nascimento nasceu no dia 17 de setembro de 1956. Além de nascer, viveu boa parte da cidade, na cidade de Maracaçumé, Maranhão. De família humilde, constituída apenas de irmãos, homens, a princípio, quatro. Adelino era o mais velho. E durante a sua infância, até boa parte da adolescência, trabalhou no campo. E quando ia para a cidade com seus irmãos, ficava admirado ao ouvir os carros de som tocando os grandes sucessos da época, como por exemplo os cantores Paulo Sérgio e Cláudio Fontana, da década de 70. Aliado a isso, nessa época já engatilhava suas primeiras notas no violão e também as primeiras composições, e assim iniciava o desejo de cantar. Aos 20 anos de idade, daí por diante, foram pelo menos 5 anos cantando em bares, praças e show pequenos na região de Maracaçumé, mas sem abandonar outros empregos e bicos. Esse é o primeiro pedacinho aqui da biografia do homenageado de hoje, Adelino Nascimento. Telefone liberado 3289-1849 e 8793-3341 para que você possa participar do nosso programa. Para iniciar o programa de hoje, Brega do Amor, uma das músicas mais solicitadas do Adelino Nascimento em todo o Brasil, em todos os ambientes populares do nosso país. Vamos ouvir, programação especial, homenagem a Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Sentado na praça, quando um amigo chegou, veio pedindo pra mim cantar um brega falando de amor, porque seu amor foi embora, me deixando na solidão. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu amor. Aqui sozinho eu estou. Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei. Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero e você não vem. Sentado na praça, quando um amigo chegou, veio pedindo pra mim cantar um brega falando de amor, porque seu amor foi embora, lhe deixando na solidão. Aqui sozinho eu estou, tentando esquecer quem não me deu serenata. Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei. Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero e você não vem. Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata. É noite de lua, tenho um violão, vou fazer serenata. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Programação especial, homenageado de hoje, Adelino Nascimento, 17 horas e 20 minutos. Rapaz, foi eu começar o especial aqui, as pessoas estão ligando, já estão pedindo sucesso aqui do Adelino. Disse Luciano, merecidamente. Olha, essa super produção tem todo o apoio do meu amigo Jackson da Cruz, do bregablog.com, meu amigo parceiro, meu grande amigo aí que apoia, dá a maior força para que possamos também produzir momentos tão especiais como esse. Um abraço, nosso amigo Jackson da Cruz, ele que está lá na Bolívia, nos ouvindo, ele que é o produtor de tudo isso aí, tá certo? De 15 em 15 dias a gente tem um especial, ele que escolhe, tá? Três cantores populares da música popular brasileira, para que os seus leitores, nossos leitores do bregablog.com, possam escolher e ouvir a gente pela internet. Um abraço aos internautas aí, aqueles que quiserem pedir as músicas, acesse aí o bregablog.com, peça lá no comentário, tá certo? Que a gente toca para você. Não esqueça de colocar seu nome, né? O estado que você está ouvindo, sua cidade e a música que você gostaria de ouvir e oferecer para um parente seu, próximo, amigo, qualquer pessoa que você queira que a gente ofereça, tá certo? A gente agradece pela sua participação no bregablog.com, você ouvindo também pela rádio RCIFM98.com.br. Falar um pouco mais aqui da biografia. Somente aos 26 anos de idade, já casado e pai de três filhos, Adelino Nascimento decide deixar o interior do Maranhão e ir à busca de um grande sonho. Gravar o primeiro disco, sonho que ele só realizou em 84, quando foi aprovado em um teste da pequena gravadora de música regional, a Unacan. O primeiro disco da Adelino Nascimento, volume 1. A gravação primária passa com eficiência a tristeza e a desilusão que ele buscava nas letras. A interpretação é bem consistente com esse clima e deu certo. O estado do Pará foi o primeiro a descobrir os clássicos de Adelino Nascimento. E seu primeiro sucesso foi Garota Proibida, ainda na mesma gravadora, na Unacan. Garota Proibida, que coisa, hein? Eu acho que eu tô com esse sucesso aqui. Garota Proibida. Deixa eu ver aqui. Garota Proibida, não é isso? Muito bem, então vamos tocar aqui. Para aqueles que já ouviram, vão ter o prazer imenso de poder curtir. Para aqueles que não escutou, vai ser emocionante ouvir. No homenageado de hoje, Adelino Nascimento, programa especial. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Posso até morrer de paixão, só em saber que você me deixou na solidão. De hoje em diante, posso até morrer de paixão, só em saber que você me deixou na solidão. E teus pais não queriam pra mim você conversar, e proibiram até de nas ruas nós dois se encontrar. E teus pais não queriam pra mim você conversar, e proibiram até de nas ruas nós dois se encontrar. Lhe transferiram para um deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Me transferiram para um deserto além, aonde você não podia conversar com ninguém. Eu fiquei mais triste foi quando você veio, se despediu de mim e na sua boca eu beijei. Eu fiquei mais triste foi quando você veio, se despediu de mim e na sua boca eu beijei. Não vá embora, não me faz chorar. Não vá embora, não me faz chorar. O tempo se passou, nós não pudemos conversar. O tempo se passou, nós não podemos conversar. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Muito bem, em Pernambuco, são exatamente 17 horas e 27 minutos. Especial homenageado de hoje, Adelino Nascimento. E meu grande amigo aqui, Jackson da Cruz, ele colocou aqui um comentário bem importante. Cadê? Ele mandou aqui duas músicas raras. A primeira e a última música que ele gravou na sua vida, né? Só informando pra vocês que o Adelino Nascimento faleceu em 2008, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui um pouco mais sobre a sua biografia. E ele colocou aqui uma das primeiras músicas que também ele gravou em 84 foi a música Não Durmo Mais. E a outra foi Nosso Rancho. Eu vou colocar essa música aqui na programação, já que tem vários pedidos aí. Graças a Deus, coisa boa aí. A gente se surpreende, porque os programas aqui, a gente faz com muito carinho. E toda semana tem um ouvinte diferente, pessoas ligam, e a gente fica muito feliz com isso. Queria agradecer a participação da nossa amiga Carminha, lá de Quebec, né? Ela disse que é muito fã do Adelino Nascimento. Quebec faz parte do distrito de Itambé, só que fica ali vizinho a Camutanga, né? Um abraço a você, Carminha, aí de Quebec. Ela pediu qualquer música do Adelino Nascimento. Então, a música que você vai ouvir vai ser essa aí, uma das primeiras também, Não Durmo Mais, de 84, né? Já que tocamos aí, Garota Proibida, né? Do Adelino Nascimento, Não Durmo Mais. Então vamos ouvir aqui na programação especial, homenageado de hoje, Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Eu quase já não durmo mais de noite, só pensando em você, meu bem. Queria ver você sempre ao meu lado, e não queria ver você com outro alguém. Queria ver você sempre ao meu lado, e não queria ver você com outro alguém. Você partiu dizendo que voltava, eu esperava e você nunca chegou. E hoje eu vivo alegre e satisfeito, vivo sorrindo no jardim cheio de flor. E hoje vivo alegre e satisfeito, vivo sorrindo no jardim cheio de flor. Tristeza desocupe o meu caminho, viver sozinho é minha satisfação. Foi logo em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Tristeza desocupe o meu caminho, viver sozinho é minha satisfação. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Você partiu dizendo que voltava. Eu esperava e você nunca chegou. E hoje eu vivo alegre e satisfeito, vivo sorrindo num jardim cheio de flor. E hoje vivo alegre e satisfeito, vivo sorrindo num jardim cheio de flor. Tristeza desocupe o meu caminho, viver sozinho é minha satisfação. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair o meu pobre coração. Foi louco em arranjar uma mulher para atrair meu pobre coração. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Dezessete horas e 32 minutos, programa especial homenageado a Adelino Nascimento. Ligações aqui, olha, vamos colocar isso ouvinte aí ao vivo, vamos ver. 3289-1849. Alô, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Quem fala? Eu sou o Rosildo Romarão. Liguei, senhor Rosildo, tudo bom? Beleza, eu vou ouvir a sua voz. Pode pedir uma música de Adelino Nascimento? Pode, com certeza. O programa é seu, rapaz. Eu quero Cofrinho de Amor. Pode ser, não é dele, né? Oi? Não é dele, Cofrinho de Amor, né? Cofrinho de Amor? Sim. Não, essa música Cofrinho de Amor, isso é de Elino Julião. Ah, Elino Julião, essa Elino Nascimento é outra. É, desculpa aí, eu não conheço essa música de Elino Nascimento bem, não. Não, mas tem problema, eu coloco um especial pro senhor, tá certo? Tá certo, Luciano. Tá oferecendo pra alguém? Pra todos os ouvintes que estão nos ouvindo, todas as amadas, pra nós vir dar um beijo no coração dela, e todas, o mulherinho e meus amigos e todos que conhecem aí, todos os locutores e as locutoras. Viu? Tá bom, senhor, eu fico feliz. E pra você e pra família aí. Um abraço para seu pai, que eu conheci ele, é um agente especial, viu? Tá bom, meu filho, tá e certo. E eu desejo você vir aqui, eu quero falar um negócio com você. Pronto, eu dou uma passadinha aí, eu fico feliz de o senhor ter ligado, viu? Tá certo, obrigado. Um abraço, felicidades, boa saúde pro senhor aí, viu? Obrigado. Um abraço, nosso amigo Rosil, lá da rua Maranhão, ouvindo também a gente. Né? Foi na hora que ele ligou, né? Foi na hora que eu entrei no ar aqui, então deu pra a gente colocar aqui, ele aqui ao vivo. Olha, tem vários pedidos aqui, depois vou falar um pouco mais da biografia. O programa é tão pequeno, no instante passa, né? Não sei porquê. A nossa amiga Ninha, lá da Rua Itamar Albuquerque, um abraço a você, Ninha. Ela tá curtindo o programa e pede uma música especial do Adelino Nascimento. Nossa amiga Dona Josefa se arrepiou, né? Se arrepiou aqui. Esse rapaz, Adelino Nascimento, faz muito tempo. Agora vamos ouvir Não Toque Esta Música. Programação especial homenagem a Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Ouvindo essa música, eu conheci alguém beijando os seus lindos lábios, me apaixonei. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. Partiu e ficou a saudade de um grande amor. Não toque essa música que eu não posso ouvir. mas na verdade essa música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste o amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Sei quando esta canção ela ouve tocar, mesmo nos braços de um outro vibrando no amor, recordará nossos filhos de um lar que foi seu. Então vai chorar de saudade assim como eu. Na verdade, esta música fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir, porque ela recorda triste o amor que perdi. Dizem que o homem não chora quando sente saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Fere o meu coração. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Mas eu vou adiantar, né? Eu vou adiantar lá para a parte final, né? Vamos adiantar. Nos próximos programas, quem sabe ele pode ser mais uma vez homenageado. Deixa eu falar aqui já nos seus discos recentes, né, antes do acontecimento aí do falecimento dele. Adelino Nascimento, desde pequeno, sofreu com problemas de bronquite e asma, aliados aos excessos na bebida, correrias de shows e noites mal dormidas. Nos anos 2000, já não tinha a mesma voz, havia perdido a potência técnica vocal. Mesmo assim, continuou gravando seus próprios sucessos e também de outros cantores em pelo menos mais 6 CDs. 3 deles na Gema, um especial da série 20 Super Sucesso, a convite da Polydisc, e os 2 últimos em gravadoras pequenas. Adelino já, no segundo casamento, em que teve uma filha, viveu seus últimos anos de maneira muito difícil. Ele havia vencido e parado de usar drogas, porém, não conseguiu o mesmo com o álcool. Daí começaram as brigas com empresários e alguns shows em que o cantor subiu ao palco sem condições de cantar, causando assim a tristeza dos fãs, e era o começo do fim da carreira de um dos maiores cantores da música brega de todos os tempos. Em 2008, gravou seu último disco, Nosso Rancho, uma coletânea com sucessos, e apenas a faixa título era inédita. Em abril de 2008, o cantor foi contratado para fazer um show na cidade de Japaratuba, Sergipe. Após o show, Adelino sentiu-se mal, com problemas respiratórios, mas não quis receber atendimento médico. O cantor passou mal novamente na segunda-feira, dia 7, quando participava de uma festa na casa do prefeito da cidade, quando foi transferido e internado no hospital de urgência de Sergipe, Aracaju, onde veio a falecer de complicações pulmonares no dia 10 de abril de 2008. Adelino deixou 4 filhos e gravou mais de 26 trabalhos, incluindo as coletâneas, além de sucessos eternos que continuam na memória dos fãs do cantor apaixonado do povo. O irmão de Adelino, Edésio Nascimento, continua cantando e levando para frente a obra do familiar mais ilustre do país. Até o nosso amigo aqui, tá arrepiando aqui, meu amigo Jackson da Cruz, ele falou assim: eu tenho que fazer a segunda parte do programa Adelino Nascimento, né? ele tá pedindo aí. Eu vou levar o programa até às 18h15, pronto. 15 minutos aí do programa Amado Batista, né? Eu vou pegar aqui um pedacinho aqui do programa do Amado, né? Mas 15 minutos aí merece, né? Merece. As pessoas estão ligando, estão participando e a gente agradece pelo carinho de todos vocês. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo seu Rosil, lá da Rua Maranhão, participou aqui com a gente ao vivo, né? Um abraço para ele e para toda a sua família, Dona Maria José, toda a galera aí da casa do seu Rosil. Um abraço imenso, de carinho mesmo, viu? Obrigado mesmo aí pela participação do senhor. A nossa amiga Claudinha, lá da Rua Antônio Pessoa Guedes, ela pediu Lady Diane, né? Lady Diane, deixa eu ver se eu encontro essa música aqui também. Lady Diane. Eu acho que eu não tenho essa música aqui dele, né? Não, acho que eu não tenho essa música aqui. Mas a gente substitui, tá certo, querida? Depois meu amigo Jackson da Cruz dá o toque aqui. Se tiver, a gente toca, tá bom? Então vou tocar aqui a música que a Glória pediu, da Rua Rosendo Nasce da Silva. O nome da música, Glória, é Traga Passarinho, tá certo? Meu amigo Jackson da Cruz deu o toque aqui, tá certo? O nome da música é Traga Passarinho. Então vamos ouvir na programação especial, oferecendo para a Glória, a Claudinha e também o nosso amigo Seu Rosil, lá da Rua Maranhão. Programação especial, homenagem a Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Por onde ela anda? Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Do meu coração. darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Seus encantos, sua beleza me emocionou. Você me olhou com um sorriso nos lábios e acenei lhe mandando um beijo. Apaixonadamente você me deixou. Cada vez que a gente... Programação especial homenageada de hoje, Adelino Nascimento, 17 horas e 52 minutos, aqui na nossa rádio RCI FM 98.5. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, porque, atenção, meu amigo Ivanildo Marinho, depois você puder, meu filho, dê uma passadinha aqui, não sei o que é que tá acontecendo, né, que tá tendo, tá chiando um pouquinho hoje aqui, não sei o que é que tá acontecendo aqui, viu, depois você dá uma passadinha aqui, se você tem me ouvindo aí. A pedido aqui de Fabiana, e claro, com todo o apoio aqui do meu amigo Jackson da Cruz, né? Ele mandou a informação. Olha, Fabiana, a música que você me pediu aqui, o nome da música é Essa Mulher Não É Sua, certo? Essa é a música. Eu aproveito também, ofereço para nossa amiga Zefinha do Mamão. Essa amiga, nossa amiga, dona Zefinha do Mamão, tá ouvindo a gente lá na rua Rosena Inácio da Silva, que é conhecida mais como Rua do Brega, né? É, Rua do Brega. Um abraço também para toda a galera que tá curtindo aí o especial de hoje com Adelino Nascimento. Parece que vai dar certinho aí o programa, né? Qualquer coisa, se não der, a gente ultrapassa o horário. Se der, a gente termina, fecha aí o programa especial. Na próxima vez, faz uma segunda parte aí, como meu amigo Jackson da Cruz já propôs aqui, tá certo? Então, vamos ouvir aqui, Esta Mulher Não É Sua. Programação especial homenageada de hoje, Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Ô amigo, veja só sua cabeça. Viver brigando por mulher de cabaré. Hoje tá com você numa boa, e amanhã vai curtir com quem quiser. Já ouvi dizer que você anda chorando, sempre falando que esta mulher é sua. Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em certa mulher da rua. Juro que não vou acreditar, eu não vou me confiar em certa mulher da rua. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Viver só no abandono, esta mulher não tem dono, ela é de quem quiser. Vive só no abandono, esta mulher não tem dono, ela é de quem quiser. Esta mulher não é sua, você pode acreditar. Esta mulher não é sua, você pode acreditar. Vive por aí jogada, sem carinho, abandonada, sem ninguém pra lhe amar. Vive por aí jogada, sem carinho, abandonada, sem ninguém pra me amar. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Esta mulher não é sua, e minha também não é. Vive só no abandono. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. A carta que você deixou pra mim sobre a mesa. Quando você falou 17:57 na programação especial de hoje, homenageado Adelino Nascimento. Olha, agora eu vou tocar aqui a música, né? Eu quero ver a diferença, como é que estava as condições da sua capacidade vocal, do Adelino Nascimento, no adeus aí, pode-se dizer no adeus, da sua última composição inédita, Nosso Rancho, que foi gravado em 2008, antes dele vir, né, ter um problema de saúde aí e vir a falecer. Vamos acompanhar aqui na programação especial homenagem a Adelino Nascimento. Especial musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Linda, te esperando, minha querida. Muito bem, amigos ouvintes da programação da nossa rádio RCI, obrigado pela participação de todos aí, obrigado pelo especial que vocês, né, escolheram aí, os nossos amigos internautas, né, pelo bregablog.com, um abraço e até a próxima homenagem, né, de hoje a 15, mais uma vez. falando para o Jackson da Cruz aí que você, meu querido, você pode escolher aí os três cantores populares para colocar na votação da semana que vem, certo? Os leitores que decidem o especial para aqueles que merecem a homenagem, aqueles que merecem ser presenteado aqui na programação especial da Rádio RCI, dentro do programa Sabor no Destino. Vamos para os apoios culturais. Daqui a pouco a gente volta. Especial musical. Uma hora inteirinha com seu artista favorito. Vamos de toque, telefone, meu garoto. Por quê? Relógio tá correndo pra caramba. Musical, uma hora inteirinha com seu artista favorito. Adianta dinheiro e carrão. mais o pranto desse sofredor. Enquanto ela está feliz com o outro, aqui estou eu morrendo sem amor. Enquanto ela está feliz com o outro, aqui estou eu morrendo sem amor. Faz mais sentido. Ah, como é duro viver sem você. Nada pra mim já não faz mais sentido. Ah, como é duro viver sem você. Ilumine a estrada de cada um na hora de vocês, do repouso de cada um de vocês. Eu estarei partindo direto agora pelo deserto. Um beijo no coração de cada um. Bye bye, tchau, até a próxima. Valeu!